Ho ho ho ho ho. Merry Christmas. Olá Pai Natal, a primeira vez escrevo para ti. Venho de Lisboa, pessoal, chama-me AC. Desculpa o atrevimento, mas tenho alguns pedidos. Espero que não fiquem em alguma prateleira esquecidos. Como nunca te pedi nada, peço tudo uma vez e fica a conversa despachada. Talvez aches os pedidos meio extravagantes. Queria que pusesses juízo na cabeça destes governantes. Tira-lhes as armas e a vontade da guerra. É que se não acabamos a pedir-te uma nova terra ao sem-abrigo indigente, dá-lhe uma vida decente e arranja-lhe trabalho em vez de mais uma sopa quente. E ao pobre coitado e ao desempregado, arranja-lhe um emprego em que ele não se sinta explorado. E ao soldado, mandou de volta para junto a mulher. Acredita que é isso que ele quer. Vai ver a África de perto, não vejas pelos jornais. Dá de comer às crianças, ergue escolas e hospitais. Cura as doenças e distribui vacinas. Dá carrinhos aos meninos e bonecas às meninas. E dá-lhes paz e alegria. Ao idoso sozinho em casa, arranja-lhe boa companhia. Já sei que só ofereces aos meninos bem comportados, mas alguns portam-se mal e dás condomínios fechados. Jatos privados, carros topo de gama importados. Grandes ordenados, apagas pecados a culpados. Desculpa o pouco entusiasmo, não me leves a mal. Não percebo como é que isto se tornou um feriado comercial. Parece que é desculpa para um ano de costas voltadas. E a única coisa que interessa é se as prendas estão compradas. E quando passa o Natal, dás à sola. Há quem diga que não existe, quem te inventou foi a Coca-Cola. Não te preocupes que eu não digo a ninguém. Se és Pai Natal, deves ser pai de alguém. Para mim Natal é qualquer hora, basta querer. Gosto de dar e não preciso de pretextos para oferecer. E já agora para acabar, sem querer abusar, dá-nos paz e amor e nem é preciso embrulhar. Muita felicidade, saúde, acima de tudo. Se puderes dar-nos boas notas, com pouco estudo. Desculpa o incómodo e continua com as tuas prendas. Feliz Natal para ti e já agora baixa as rendas. Feliz Natal.